da eternidade existir. Fora do tempo, a tempo, pós o tempo, sem registro, explicação. Essência sem origem, pra iniciar, princípio ao Gênesis, de si mesmo invisível coração. Fez espaço bem pequeno e chamou de universo, pra guardar todo o resto que sobrou da criação que ele mesmo desenhou em sua mente, que é semente de milhões de estrelas, de milhares de trovões. Nós estamos diante de sua glória. Nós estamos diante de sua glória. Nós estamos diante de sua glória. Nós estamos diante de sua glória.